Baiano Tailandense Produções. É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você. Meu coração tem mal, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca quando eu olho pra você. Como é que é? O meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido de prazer. Quem dorme mil não faz assim que dói demais. Tailandense Produções. É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você. Meu coração tem mal, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca quando eu olho pra você.